cantadora, amuado extraterrestre, sabedor dos segredos milenares. Viajei pela terra e pelos ares, sou centauro do mar e do agreste, com a coragem de bons cabras da peste. Tenho o dom do profano e do sagrado, da galera de Deus sou respeitado, por cantar tão antigos sonhos eternos, pranteando os sertões fazendo inverno, nos dez pés de martelo acalopado. Sigo a estrela que toca minha lira, as visões refletidas num lampejo, as diversas versões de um só desejo. Cada um sabe o sonho que lhe inspira. Nostradamus, o profeta, não previra. Cantador, quando canta alumiado, sua nave encandeia todo lado, com requebros de Elvis num rompante. A plateia lhe aplaude delirante, nos dez pés de martelo a galopar. O arpejo da pureza do Dalai no seu mantra pelo mundo, a ternura de um Chaplin vagabundo. Digo a todos em alfa com firmeza, sabe mais do que nós a natureza, que o poeta em seu verso inspirado não carece discurso ou leriado. Os arcanos confirmam sob a mesa que a essência da arte é a beleza, nos dez pés de martelo a galopar. Fazer essa homenagem, as cabeças cortadas são visagens. Virgulino está vivo todo inteiro, do arruado do céu ele é porteiro. Como todo anjo mal aposentado, diz que foi nessa vida injustiçado. Lampião foi um dia um bom menino, como tantos famintos nordestinos, nos dez pés de martelo galopar. A profundeza cesse tudo que a razão me alumia. Amo a luta do povo e a alegria. A força do amor sempre é riqueza, pra vencer os vikings e a tristeza. Não importa o presente ou o passado, se todo meu canto já foi tomado por milhões de romeiros beradeiros, pelo grito engasgado dos roceiros, nos dez pés de martelo a galopar. O improviso é um tom paranormal. Aderaldo para mim é genial, pela luz que banhou sua existência. Vejo o sol nordestino referência, informática dos tempos digitados, e por isso reclamo ser lembrado como Beatles, Beethoven e Noel. Para ele também tiro o chapéu, nos dez pés de martelo a galopar. São tocantes com seu cheiro de cola e gasolina. Mulheres são mortas nas esquinas pelo mal dos amargos elefantes. O poder das culturas dominantes poluindo o planeta baqueado. Extermínio de bebês já programados. Cucarachas são lixo marginal. Dão suas vidas pela dívida ancestral, nos dez pés de martelo a galopar. Linha! Cristo sempre alado, paladino de Araquido oprimido, de paz da liberdade travestido, paraíso do mundo disfarçado. Quem entrar nesse time tá ferrado, a charanga do céu toca um dobrado, mas quem dança fica logo abirobado, na toada, no short ou no baião. Só peitado no trale da indigestão, nos pés pé de martelo a galopar. Chico Mendes, Fonteles, Margarida acordaram do sono na floresta, encontraram o Brasil numa só festa, num canto liberto pela vida. Monte Santo era a terra prometida, todo mundo feliz e bem forrado, divididos na terra sem mandato, todo verde num branco santo daime, nas manchetes do New York Times, nos dez pés de martelo a galopar. Manchetes do New York Times, nos dez pés de martelo.